da noite, levado em compasso, sozinho. Quem sabe na próxima esquina me dobre, me faça louco, distante do chão gelado. Me faz